tipo TV velha. Tamo sem controle. Vamos. Hoje o bonde te engravida. Manda onda, pode ver, olha só o tempo.